agora está empregado, graças a Deus. Obrigada, Jesus, pela graça recebida. Obrigada, Padre Reginaldo, por existir, nos dar tanta força. Sua bênção. Deus abençoe, querido. Um abraço ao povo de Joinville. Vamos lá? Bíblia aberta. Cartilha de oração. Preciso de uma palavra, de uma palavra boa. Não pode ser qualquer uma, tem que ser cheia. Qualquer palavra não presta. Preciso de uma palavra santa, palavra de Deus. Minha vida, preciso de uma palavra. O texto de hoje, Lucas 9, 46, 50. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Veio-lhes então o pensamento de qual seria o maior. Penetrando Jesus nos pensamentos de seus corações, tomou o menino, colocou-o junto de si e disse-lhes: todo que recebe esse menino em meu nome, a mim é que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou, pois quem dentre vós for o menor, este será grande. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos um homem que expeliu demônios em teu nome, e nós lhe proibimos, porque não é dos nossos. Mas Jesus lhe disse: não lhe proibais, porque o que não é contra vós é a vosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje eu falava que é dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus, que nasceu na França em 1873, deu um grande exemplo para todos nós. Ela dizia: eu não quero subir escada para o céu, eu quero ir. Ela dizia ascensor, que na verdade é elevador. Nos deixou história de uma alma, a infância espiritual. Ela passou 9 anos no Carmelo de Lisieux. Entrou com 15 anos. Morreu muito cedo. Morreu com 20 e poucos anos, 24 anos. É proclamada protetora, é proclamada padroeira de todos os missionários adigentes e da missão a que somos chamados pela essência do nosso batismo. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela tinha uma delicadeza com Jesus, tanto que ela deixa um itinerário espiritual que chama de Pequena Via. O caminho da Pequena Via. Pequena Via pela delicadeza. Ela mostra que não é preciso fazer grandes coisas para ser santo. No dia a dia, nas pequenas coisas. Santa Teresinha, rogai por nós. Pede ao teu Senhor que a gente entenda a lição do amor. Só o amor. Ela dizia no coração da igreja: eu serei o amor. Só o amor. O amor é tudo. O amor é tudo. Viverei o amor. Isso é bem Santa Teresinha. Não sei quem é a autora dessa música, deve ser Miriam Collin, certamente. Mas é bem a espiritualidade de Santa Teresinha. Ó Santa Teresinha do Menino Jesus, mimosa flor de Jesus e de Maria, a vós recorremos e pedimos. Auxilia-nos, Santa Teresinha, no caminho a Jesus pela renúncia, no abandono e no mais profundo amor. Santa Teresinha do Menino Jesus, fazei-nos simples, dóceis, humildes e confiantes. E hoje, teu dia, atendei-nos nesta prece, nessa hora da misericórdia. A oração de Santa Teresinha, se você quiser fazer hoje, você encontra no site, na capela virtual. Santa Teresinha do Menino Jesus, que encontraste graça aos olhos de nosso Senhor Jesus Cristo, leve até Ele a nossa prece, nosso pedido e nossas necessidades. Sagrado Coração de Jesus, a minha casa pertence a vós. Sagrado Coração de Jesus, eu vos consagro o mês de outubro. Sagrado Coração de Jesus, eu vos consagro a minha vida. Sagrado Coração de Jesus, eu vos consagro a minha família. Sagrado Coração de Jesus, abençoai e santificai a minha casa. Abençoai os quartos, a sala. Abençoai todo o quintal. Que nesse mês de outubro os teus arcanjos o protejam. Que os arcanjos de Deus sejam na porta de entrada, na porta da saída. Estejam como guardiães. Sagrado Coração de Jesus, eu vos consagro o meu trabalho. Abençoe, Senhor, a água que será aspergida. Abençoe, Senhor, essa água que será derramada nos ambientes e santificada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.